espaço livre, de cabeça fria com o corpo quente. Bem lá no fundo da mente, uma sede imensa me entorpece a pente. Você descendo pela escada, eu aqui parado, corroendo os dentes. A noite turning into you, feito jazz and blues. Cidade pra boca.